ser pra sempre, assim parece. Você não tem dó de mim, esquece de tudo que um dia eu fiz. Só lembra das coisas ruins. Parece que vai ser pra sempre assim. Parece que você não tem dó de mim, esquece de tudo que um dia eu fiz. Só lembra das coisas ruins. Quantas vezes eu vou ter que te pedir perdão, sem ter errado e sem magoar seu coração. Não fiz nada de errado, não vou ficar calado. Não adianta, não vou te deixar. Eu vou te amar por mais de mil vidas se eu tiver. Vou ser o teu homem de fazer mulher em nosso quarto a noite inteira. Não adianta, não vou te deixar.